tão naturais como o amor dos animais. É. Coisas que a gente nem dá o nome, e de manhã aquela fome, o nosso cheiro nos lençóis, nós. Aqui somos mais coisas tão poucas, tão banais, coisas com coisas tão iguais, coisas que homem e mulher faz, coisas de quem sabe o que quer. Somos assim tão naturais como o amor dos animais. É. Coisas que a gente nem dá o nome, e de manhã aquela fome, o nosso cheiro nos lençóis, nós.

Dansen blinden døgn baglig mig er nu kan være nogen så kun så gæsser mod mig kolde lukker på mig nær ud så kun så tøjer mig ud så det fælde Ven en el bajo. Tremendo. Muy lindo, che. Thank you.